no beat, mão livre. Eu vim da Cesaro de Melo, trouxe dois Mike sem fio. Com dois pregos no chinelo, 20 graus pra mim tá frio. O Jonga fugiu de moto, o calçadão tava vazio. O guardinha tira foto e tem vergonha do pipiu. O Mauri tá no volante, pumbicacho ignorante. Se não sabe de onde eu vim, escute, chama estudante. Entra no 397, pergunta pro cobrador. Quem veio no último banco e quase nunca pagou. Quem dá 102 catranco dentro de um Opala branco. Quem tem 44 mil flow de rajada relâmpago. E não sabe dançar tango, quem que come qualquer rango. Quem que cruzava o rio batalhando e comeu fandango. Quem que é o dono dessa porra e faz ela ficar molhada. Quem que faz o Adoniran virar o assunto da parada. Quem que tá na tua cabeça sem você entender nada. É ele mesmo. Não sabe de nada, tô igual minha irmã indignada. Que eu achava que rap bom é pão, sick piada. Mas fim de ano tá aí, tem pão de açúcar e rabanada. Eu tô com o Jong e Mão Li, me tirei dessa furada. Sou sagaz, sou da paz. O adianto do piloto é R$2. O MC venta lá atrás, vê se manda vero. Se a panela grita mais, barulho pra Cristo e barulho pra Barra Paspe. Norte nos cana, flipada sem perder o gás. Uns fazem por fama, outros só da fama se faz. Quem pensa que engana, se engana. Só nessa semana eu conheci os que não quer me ver nunca mais. Se não sabe de nada, baby, é melhor que se cale e saiba. Sou maior que seu mundo, baby. Não há verso que caiba, saia. Verso por verso dominei a cena. Sem linha branca eu passei o serão. O rap tava uma estrada escura. Eu mesmo mais escura ainda fui o farol. Vocês não sabem das minas que eu comi. E quem tentou me comer de porrada, a maioria desses caras acabou no chão. E todas elas foi saciada. Depois da grana me chamaram de playboy. Já vi o playboy preto. Playboy preto é Obama, o bandido. Fui banido por representar o gueto. Os bons homens cedo por excesso de elogio. Fiquei melhor de tanto me criticarem. Termina meu show, elas pedem bis. Começa seu show, pedem pra que parem. Se equiparem pra jogar o mesmo jogo. Treinei muito pra lutar no mesmo dojo. Seja um peito, não, um sutiã de bojo. Se eles são lenha na fogueira, nós somos o próprio fogo. Cês não virão xamã vendendo amendoim na feira, uma fera. Porque em casa tava osso. Fala, fala, é, não tinha comida na mesa. Cês não viram de moto, metendo fita. Agora me pede, vamos tirar uma foto. Não me aplaudirão de pé quando assumi meu filho. Mas por qualquer merda que eu falo, aplaudem como foca. Grana, meu foco, drink, meu copo. Tiro, eu troco, drogas, eu moco. E no caso dos canas chegarem e tentar acabar com a festa, ei. Porque vocês não sabem que a luta tem que ser maior que o luto. Que o trampo tem que ser maior que o trap. Que se foi feito no Brasil, menor, cê tem que ouvir mais que cê ouve Guns e Bump. Antipático e antissocial. Me eternizo e me propago pelo som. Pode me chamar de modinha agora. Fala, irmão Lee, quer se eu gravei na Tudo Bom? Se não sabe de nada, baby, é melhor que se cale.